Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Anos 60, aqui na Rádio Interweb, neste caso no Canal 2. Cá estamos para mais uma edição deste espaço radiofónico, que hoje, então, lhe irá trazer música, portanto, dos anos 60. Aliás, como é lógico, hoje vamos alternar entre os anos 1965 e 1966. Vamos começar com três temas de 65 e aí são, aliás, as três primeiras músicas. Crying in the Chapel, música de Elvis Presley. Também para ouvir uma outra música de esta altura, que é bem conhecida, aliás, Sonny and Cher, que nos trazem I Got You Baby. Para ouvir também os The Rolling Stones com The Last Time, O Último Momento. São as três primeiras músicas que vamos ouvir na edição de hoje do nosso Anos 60. You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple chapel where humble people go to pray. I pray the Lord that I'll grow stronger as I live from day to day. I've searched, but I couldn't find no way on earth to gain tomorrow. Now I'm happy in the chapel where people are of one accord. Yes, we gather in the chapel just to sing and praise the Lord. You'll search, but you'll never find no way on earth to gain peace of mind. Take your troubles to the chapel, get down on your knees and pray. Then your burdens will be lighter, and you'll surely find the way. And you'll surely find the way. They say we're young and we don't know. We won't find out till we grow. Well, I don't know. Well, that's true. You got me, baby, I got you. Hey, I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent, for it's earned, our money's all been spent. I guess that's so, we don't have a plot, but at least of all the things we got, babe, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. Come on. can't climb, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand. I got you to understand. I got you to walk with me. Canal 2. E mais três músicas se seguem. É verdade, mais três músicas seguem, agora com outras vozes, outras sonoridades. Vamos desde já ficar com Very Thoughts of You, a música que nos vai trazer Tony Bennett, um dos grandes nomes da música à escala mundial e por várias décadas, diga-se. Vamos também ficar com uma outra música que dá pelo nome de Hot The Club, a música dos The Drifters. E vamos acabar com uma diferente, mas que é uma música também desta altura e que também dá para dar o seu pezinho de dança, ainda que neste caso seja diferente. A música não é propriamente para esse sentido. Chama-se Help e é dos Beatles. São as próximas duas músicas, aliás, as próximas três músicas que vamos ouvir na edição de hoje do nosso Anos 60. The very thought of you and I forget to do the little ordinary things that everyone ought to do. I'm living in a kind of daydream. I'm happy as a king and foolish though it may seem to me, that's everything. The mere idea of you longing here for you you'll never know how slow the moments go till I'm near to you I see your face in every flower your eyes and stars above it's just the thought of you the very thought of you my love You'll never know how slow the moments go till I'm near to you. I see your face in every flower. Your eyes It's just the thought of you, the very thought of you, my love. Canal 2. Like, E estamos já, estimados ouvintes, no término da primeira parte do nosso anos 60. Vou deixar-lhe agora as últimas três músicas para irmos depois para um breve intervalo. Vamos ficar com Sandy Sol e o tema Long Line of Love. Aliás, Long Live Love, se está correto. Para depois ficarmos então com uma música que tem um nome um bocadinho grande, mas lá não sei se consigo dizê-lo. The Time They Are. Aliás, The Time. Ai, isto está complicado. The times they are a changing. A música que nos vai trazer então Bob Dylan. Vamos fechar com Little Thing, Pequenas Coisas, de Dave Barry. Depois segue-se um breve intervalo e eu regresso para a segunda parte do nosso anos 60. Vamos ouvir mais músicas, são mais 9 para escutar na segunda parte deste espaço radiofónico. Não sai por aí, não sai aliás daí. Este intervalo é breve. E o anos 60 volta daqui a pouco outra vez ao canal 2. Até já! Venus must have heard my plea. She has sent someone along for me. A long, long time for somebody to call mine, and at last he's come along. Baby, oh, nothing can go wrong. We meet every night at 8, and I don't get home till 8. I say to myself each day, baby, oh, long, long live love. Love must be the greatest thing. I know now I sing a sing of the moon and stars above. How I love to be in love. We meet every night at 8, and I don't get home till late. I say to myself each day, baby, oh, long, long live love. I'm more than sure. Since love come, I don't want more than to kiss him every night. Makes everything alright. We meet every night at 8, and I don't get home till 8. I say to myself each day, baby, oh, long, long live love. Accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics to prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. I'm senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall, for he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing. The mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. Oh, the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changing. Super music. Little things that you do make me glad. I'm in love with you. Little things that you say make me glad that I feel this way. The way you smile, I'm down. You always understand. You know I love those little things in my ear that you say when there's no one here. Little things that you do let me know that your love is true. When we walk, you like to hold my hand. And when we talk, you tell me I'm your man. You know I love those little things that I hear, the little things you whisper in my ear. I know there ain't nobody else like you. No one can do the little things you do. Say, make me glad that I feel this way. When we walk, you like to hold my hand. And when we talk, you tell me I'm your man. You know I love those little things that I hear, the little things you whisper in my ear. I know there ain't nobody else like you. One can do the little things you do. Às sextas-feiras, trazemos-lhe ritmo num ambiente bem tropicália. Sexta após sexta, Leandro Amador traz-lhe um espaço radiofónico repleto de música brasileira, tanto da mais recente como da mais antiga, sempre com animação e um sorriso. Tropicália é a nossa proposta para o princípio de tarde de sexta-feira, a partir das 14 horas, no Canal 2 da Antena Web, com Leandro Amador. Canal 2 tem o prazer de apresentar Tá Bandas Latinas. São 60 minutos para dançar ao som da melhor música, vinda essencialmente da América Latina e da Espanha. Tardes Latinas. De segunda a sexta-feira, entre as 3 e as 4 da tarde. Só aqui, no Canal 2 da Antena Web. Queres música rock ou música alternativa? E que tal as duas juntas? Então viaja com o Carlos Cruz até à Subcave, onde vais encontrar as melhores sonoridades, os ritmos mais elaborados de todos os cantos do mundo. Subcave, todas as segundas-feiras, às 10 da noite, no Canal 2 da Antena Web. RadioAntenaWeb.info canal2.radioantenaweb.info best.radioantenaweb.info facebook.com/radioantenaweb twitter.com/radioantenaweb e geral.radioantenaweb@gmail.com. Estas são as nossas portas de acesso. Podem ainda adicionar-nos com o nome Skype Rádio Antena Web. De portas abertas, sempre. Antena Web, sintoniza-te. Ora, já cá estamos de regresso, ouvintes. Bem-vindos agora à segunda parte da nossa, do nosso anos 60. Depois de um breve intervalo, estamos já de volta. E com It's My Life, mais um dos grandes sucessos de uma banda com um nome bastante singular. E, aliás, não foi isso que os fez ficar na memória ainda assim do público em geral. Os The Animals. It's My Life é então o tema que vamos ouvir já de seguida. Para escutar também a música de Manfred Mann, Come Tomorrow. E, por fim, uma melodia imortal de 1966, Strangers in the Night, Frank Sinatra. São as três primeiras músicas da segunda parte da nossa anos 60, do nosso anos 60, que vamos então ouvir aqui no Canal 2 da sua Antena Web. Mas para já, It's My Life, dos The Animals. Same. Harper's songbird could replace my wrong word, then my dear, that's the song I would borrow. And tonight you would hear the saddest song of the year, and you'd be mine once again come tomorrow. If the song of the swallow could reveal my sorrow, then my dear, he would sing just for you. And tonight you would hear the saddest song of the year, and you'd be mine once again come tomorrow. Just tonight, while in flight, on your windowsill they lie to tell you all of my tears. And tonight you would hear the saddest song of the year, and you'd be mine once again come tomorrow. Swallow could reveal my sorrow, then my dear, he would sing just for you. And tonight, tonight you would hear the saddest song of the year, and you'd be mine once again. Music. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right. For strangers in the night, love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Doody dooby doo, E estamos já a caminhar para o término desta edição do nosso Anos 60. Faltam mais 6 músicas e 3 vêm agora mesmo. Os Four Tops trazem-nos Rich, I'll Be There. É verdade. E depois também vamos ficar com uma música de um grupo que agora está outra vez na moda, porque lançou um novo disco, mas já estão no ativo há muitos anos. Os Beach Boys, em 1966 também, lançaram Good Vibrations. Por vir também Dusty Springfield, com a música que dá por nome de Going Back. São as 3 últimas antes das minhas despedidas. Daqui a pouco eu volto para me despedir de si, estimado ouvinte. Mas para já trago-lhe estas 3 músicas. Vamos ficar em primeiro de tudo com a música dos The Four Tops, Rich, I'll Be There. Upon her head, I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me softly smile, I know she must be kind. Estamos no término dos anos 60 de hoje. Vou-vos deixar as últimas três músicas para fecharmos então o programa. E são elas: My Love, de Petula Clark; Visions, de Cliff Richard, e I Can Let Go, música dos The Hollies. Assim fechamos as portas de mais um anos 60. Não percas a seguida mais uma edição do programa Ouro e Platina. Eu sou o Carlos Bonaparte e regresso no próximo domingo para mais uma edição deste espaço radiofónico. Fique bem, tenha uma boa tarde ou boa noite, como preferir, na companhia do Canal 2 da sua rádio Antena Web. Até para a semana. Canal 2. Visions of you in shades of blue, smoking, shifting, lazily drifting, my darling, I miss you so. Shifting. darling, I miss you so. When Thank you.